Perfume marcante, olhar excitante, beijo provocante. Ela tem igual a ninguém. Me deixou caidinho por ela. Seu corpinho todinho na régua. E o coração saindo pela goela. Na cama comigo foi transa sincera. Não quero que cê mude nada, muito menos saia dessa vida. Te amo sendo rapariga. Te amo sendo rapariga. Não quero que cê mude nada, muito menos saia dessa vida. Te amo sendo rapariga. Adoro seu jeito de bandida. Me deixou caidinho por ela. Seu corpinho todinho na régua. E o coração saindo pela goela. Na cama comigo foi transa sincera. Não quero que cê mude nada, muito menos saia dessa vida. Te amo sendo rapariga. Te amo sendo rapariga. Não quero que cê mude nada, muito menos saia dessa vida. Te amo sendo rapariga. Adoro seu jeito de bandida. Te amo sendo rapariga.